sempre abre uma porta pra livrar e preserva o mundo inteiro. Seu escolhido nele está. Deus não te deixa nem por um minuto fracassar e te dá o livramento no momento certo que precisa. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída, dando escape com sua forte mão, reservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair no chão. Deus é sempre fiel pra livrar o céu, o seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Deus é sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Sabe o que mais ele faz? Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída, aleluia! Dando escape com sua forte mão, reservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair no chão. Deus é sempre fiel pra livrar o céu, o seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Te deixa para trás olhar. Te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Jamais deixa você fracassar. Não te deixa para trás olhar. Te dá força e na luta faz você cantar. Deus é sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. Os espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir.